Marque agora no controle sinal, fala colidiu com o pássaro, será passando pela vistoria. Ah, tá ciente então, tá 32, 33. Puxa, né, 6254, após a passagem da aeronave da SAM, ingresso Juliette, foi relocado para a posição 1-3. Juliette para 1-3. Solo comandor de Papatango, Vitor Charlie, ao ponto. Papatango, Vitor Charlie, cabra, siga. Acionado, passo 3, autorização de táxi até o hangar da Baité, passo 5. Papatango, Vitor Charlie, está repartindo a saída do passo 3. Tá, reportar. Base pela direita, pessoal, pode passar o carro, não tem mais parte de check-up. Washington, você visualizou o helicóptero, uma opção 44, 500 pés. Negativo, hein, Luciano. Autorizado, final 1-7, Washington, Gustavo, aguarde a autorização de pouso. Superado às 9 horas, Gustavo, Mike, Riante, Romeu. 36254 é o solo. Poderia informar por gentileza mais ou menos que lugar da pista, que ponto da pista ocorreu a colisão? Foi no primeiro pro segundo terço da pista. Foi no final do primeiro terço da pista. Quente, graças. Ali até o bom saída do passeio e contato com o avião da via. Saiu mesmo, após ingresso a Lima, Mike, na Quebec, Torre 1, Noronha, 395 para cruzamento. Aqui esse, o Vitor Charlie Hotel. É, 6254, saberia informar se houve algum dano na aeronave? Aparentemente não, porém, o nosso computador aqui, ele emite um relatório. E no relatório constou stall de compressor. Então, quase 90% desse pássaro tem entrado no controle. Cliente, é que devido à colisão, aqui nós temos um relatório e nós precisamos de alguns dados se houve realmente dano. Gostaria que o senhor, assim que avaliado a situação da aeronave, pudesse entrar em contato só para algumas informações, como o fabricante do motor e os danos que houveram. Tá, ok. A gente vai fazer a verificação e retorna a sua frequência? Afirmo. Esperado. Paulo, boa noite, 67, por isso é que é acionamento, posição 07. Boa noite, 67, aguarde, por gentileza. Guarda. turno 867, eu falo. 867, prossiga. Informo que devido à aeronave ter tido colisão e ingestão saturando no motor, o aeródromo encontra-se impraticável, sem previsão de liberação da pista. O senhor solicita puxar ou manter posição? Meta pista no 7, estacionar a frequência livre. Cadê o céu? Autorizado o pushback no 07, reparte pronto para o táxi. Fala pro táxi, 867. Do sobrevoo Salvador Shopping, agradecendo toda a colaboração, Marquilete Romeu vai para Paripe. Sim, Marquilete Romeu para Paripe, aguarde transferência. Aguardando transferência, Marquilete Romeu. Ele não está conseguindo chegar aqui. Gente, vai ser coordenado tantas vezes no meio, porém peço que aguarde. A pista nos dá encontro-se impraticável devido à colisão com pátria e necessária limpeza, ainda tem previsão para o retorno. Ah, ok. Obrigado. Fala, bom, 67 para o táxi. Em abordo, 178, 3 horas e 20. Palmas. Gol 1867, táxi autorizado via Patins, a ponto de espera torre 118, confere, no ponto de espera ainda mantém a escuta do solo, o ajuste 10018, informa que ainda não há previsão para a abertura do aeródromo. Paciente, Pátio Índia, na sua escuta, 3287. Solo, tá 3216, assim que o aeródromo estiver operando normalmente, já está pronto para o pushback acionamento. Empresa no meio, poderia confirmar a solicitação? A solicitação é quando o aeródromo voltar a operar normalmente, a gente entra na sequência para o acionamento pushback. Afirmo, faz o retorno das operações no aeródromo, o senhor é o primeiro para o pushback, o seu 32 no meio. Graças. Ô, Salvador, eu passo para o 230. 230, prossiga. Só confirmando, a pista 17 também foi praticada? 17 negativo, apenas pista 10. Afirmativo, a gente recebeu que quando tiver autorização para a pista, tem condições de decolar da 17. Sim, ainda tem que tirar o plano, chama o paracop e será coordenado a decolagem da 17, passaria do 230. Muito obrigado. Salvador, Azul 4089. Passei o Azul 4089. Seria um estimado mais quanto tempo? Você estava fazendo a verificação na pista? Ainda sem estimado, estamos aguardando a resposta porque parece que vai ser necessário uma limpeza na pista 1022. Maravilha, aguardo. Azul 4089. Ainda na guarda de transferência, o Mike Filete Romeu. Chama o controle, Uno, 19-35, Mike Filete Romeu. Uno, 19-35, está presente. Agradece mais uma vez esse excelente trabalho dessa torre, Mike Filete Romeu. Bom, bom. Olímpio 08, boa tarde, prossiga. O Olímpio 08 informa que pistão 10 dos Olímpios de casa solicita guardar uma cópia agora. Assim que normalizar a situação, o aeródromo será chamado para a cópia, o Olímpio 08. Mantenha a escuta. Solo, é o Azul 4089? Sim, o Azul 4089. Você só confirmou a colisão do pássaro, foi na decolagem ou foi no pouso da aeronave? Foi na decolagem da aeronave. Ok, foi um pássaro só? A princípio sim, nós não temos a informação que parece que além da colisão houve a ingestão do pássaro. A única informação que a gente tem é que parece que pulverizou e será necessário uma limpeza na pista. Ok. Solo 6254. Solo 6254, prossiga. Nos foi informado pela nossa equipe de manutenção que vai ser necessária uma inspeção mais minuciosa. Realmente foi ingestão. A aeronave bateu nos sensores do motor e se desfez, né? E agora a manutenção vai precisar fazer o procedimento deles. E a princípio não podemos lhe informar se tem algum dano maior no motor da aeronave, mas vai ser feito aí o procedimento de inspeção agora. Gente, já poderia informar só o fabricante do motor que é necessário para a confecção do nosso relatório? Por gentileza, qual a informação que a senhora precisa? Fabricante do motor. Brett Whitney. Filhos? É, Brett Whitney, Papá Romeo Alfa Tango Tango. Sim. And Whitney, Whiskey Hotel, Índia, Tango, November, Cuiabá. Grata pela informação. E quando o necessário chamar novamente para a cópia Oceaner 6254, peça de gente uma foto para a campaninha para que confeccione uma DLA para o seu plano de voo para o Rio de Janeiro. Assim será feito. Tá 3283, tô com contato com o pessoal da pista, só um minuto. Novo estimado que a viatura me passou agora foi 15 minutos. 15 minutos para realizar a inspeção, cara? A inspeção já foi realizada, eles estão realizando uma limpeza na pista. Okay. Você vai manter o ponto de espera? Afirmativo, senhora. Porém, como a aeronave número 1 encontra-se no setor oposto ao senhor, será possível um pushback das duas sem preferir nenhuma das aeronaves. 3283. Prossiga, tá? É, em função do estimado, nós vamos cortar os motores e aguardar aqui no ponto de espera, né? Estamos informe pelo menos 5 minutos antes para reacionarmos os motores e seguir para decolagem. Sim, estão 3283. Espera, 2230. Bom dia. Estou fazendo o check do responder, eu passaria do 2230 para a Feira da Conquista, nível 180. Decolagem na 17, curva direita, subida Arbor, Elefa, após Elefa, Lua Plor, após direto de Feira da Conquista. Controle 119 decimal 35, aguarde para a para confirmação do transponder. Para a conquista é boa, me lembro de que foi boa, qual seria? O controle é 119,85, aguardando o transponder. Está em função do estimado aí para nós mantermos o combustível. Como um, na minha escuta, 2000 pés, informação da torre positiva, que é a pista 17, pela taxuíla, parte principal e para o pátio militar. Confirme a intenção. Pousa na 17. Confirme o pouso para 17 mesmo? Sim, é bom. Positivo, pouso visual, o senhor tem visual com aeródromo, Rombo Nuno? Isso aqui está parcialmente, condições... É, algumas informações meteorológicas impedem a potabilidade da visibilidade aqui. Três informam pista praticável, ok? O acionamento está autorizado. Tá, gente, então obrigado. Tá, 32, a 3. Estou interestimado para a nossa decolagem, nós vamos reacionar e estaremos mais de 3 minutos pronto. Estamos com sequenciamento agora para pista no zero, na medida do possível será autorizado, mas acho que o acionamento está tranquilo, pode iniciar sem pressa. Tá, ah, ok. É, só para a gente otimizar um pouco o nosso combustível aqui, não precisa retornar o gate, entende? No momento que passar, a gente gostaria de da coordenação e de ter a decolagem mais próxima possível. Gente, a pista já está praticável, ok? Assim, no sequenciamento, na medida do possível, já será, já, as decolagens já estão sendo autorizadas. Tá bem, então, obrigado. Vamos reacionar. 04, desce até 2000, ajuste em Salvador no 08, pista liberada. Desce, e reduza para a velocidade de aproximação, são 3804, para estabilizar no lote. Matias, vai reduzir, o 3804. Agora, 320, tem uma identificação, desce para 3000 pés, ajuste no 08. A gente vai manter a órbita sobre a penda? Negativo, sob vetor, uma curva à esquerda na proa 020, limite lock. Gente, então descendo para 3000, vetor, esquerda 020, limitado pelo lock, 6320. É 320, completa na 040, 040 de proa. Começando 040, alguma velocidade recomendada? Subindo para 1909. 2190. São 3804, confirme a proa. Vai completar ou vai passar de ordem? Confira. O 3804 em Simbra, vai completar ou vai passar de ordem? O senhor voa Duna para interceptar final do procedimento em Duna. Duna, tá, estava informado Simbra, agora voa Duna e completa em Duna, 3804. Para o Rumba 1-1, TAM 3804. O Rumba 1-1, informa passando externo, já visual. Gente 1-1, torre 1-8-95. Rumba 1-8-95. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após código voa Nitsa, November, India, Delta, Sierra, Alpha. Segui um Embraer 1-0, passando marcado externo agora do momento. Sim, Matinho, tá reduzindo ao máximo aqui e já interceptando o localizador, 3804. Positivo, controle agradece. 6320, descida para 2000 pés. Nesta proa, intercepta o lock. 2000, 0040, intercepta o lock nesta proa, 6320. Gente, mantenha subida Árvore Alefa, pista 190, curva direita, transponder 5574. 5574 na Árvore Alefa, passando. Correto, é Pascoal, pronto. Estabilizado visual, está 3204. Positivo 3204, grato pela colaboração, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Torre no 8, 95, 3204. Um pouco ponto de espera, já será autorizado o pushback do senhor e do ANSO 4089 no portão 09. Dona Fisco, muito obrigado. 3804, continua a aproximação, número 2 na sequência, aguarde pista livre. Guarda, ANSO 4089. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 125. Sobre bom. Agora por 230, ligando o Sabatão. Positivo no 255, mantendo o nível de voo 050, está livre de desvios, após desvios, Duna. Após desvios, Duna, no 250. 790, eu falo. 0, 9, 6, devido à rota nível 140, confirme se já do lado visual. Afirmo. Isso, graças. Deu 9, 0. Menções nível 140, correto disponível. Decolagem da 1-0, curva de esquerda. Subida Momo, Batavia, quase conforme a rota. 5570 transponder, controle 120, decimal 8. Zero Lençóis, 140, decolou 1-0, curva esquerda, perfil Momo Vatapi, aciona 5570, controle 208 ou 1935, conforme o ATS. Confirmando, controle 119, decimal 35. 935, grato. Estou de espera da Delta. Essa não é reportará, estou de espera da Delta. Está 3283. Pista 3283, mantenha a posição. Vai. Tan 3804, pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 59. Autorizado, pouso, pista no zero, tá, 3804. Salvador, boa tarde, o Azul 2771. O 2771, prossegue descida até 4000 pés, o ajuste no 0 no 8. Confirme a velocidade? Estamos reduzidos aqui com 199, descendo para 4000, com 1018. Você mantém 200, está livre. Ok, vamos manter então, 200. Vai atingir 3000 no 255. O 255 está na proa de Duna, autorizado a final do procedimento, descendo para 2000 pés. O ajuste 190 no 8, repórter estabilizado. Estabilizado, 255, descendo para 2000. Como que tem condições de cruzar rápido? Autorizado, rumba 1-1, autorizado, cruzamento, final 0. Exato, cruzamento. 3804, Salas 28, Livrão 1, 21, decimal 1. 1-2-1-1, 3804, boa tarde. Torre está 3-2-2-3. Prossiga. Temos condições de alinhamento de decolagem de imediato, quando autorizado. Gente, após esse Airbus da Avianca na final, será autorizado, tá? 3283. Obrigado. Torre está 6320, final de 4 milhas, baixando para a mão. Como não, no livrou, estaciona a frequência livre. Passou. Xané 6320, pista livre, pouso autorizado, pista na 0, vento na 9, 0 grau, 08, nota. Livre, pouso na 0, Xané 3220. Xané 3283, Alco, mais próximo da Avianca Nacional na 0. Ativativo. Após passagem do 0, fica autorizado, alinhar e manter pista na 0. Após ali, mantenha no 0, Xané 3283. Azul 2771 está autorizado até 2 mil pés. Ajuste permanece no 0 no 8. 2 mil pés com no 0 no 8. Azul 2771. Colo 4089 pode iniciar o push? Afirmo, 4089 do portão 09 está autorizado o início do pushback, porém informo que para o táxi será o número 2. Sem problema. O TAN 3804 é a nave da TAN já taxiando para o ponto de espera. A nave da Gol chegará mais à frente e ingressa para o portão 02. Gente, observando, obrigado, 3204. O TAN 3216, assim antes era a nave da companhia parqueando o portão 02, está autorizado o início do pushback, chame pronto para o táxi. Gente, TAN 3206, aeronave parqueando o 02, está pronto para o pushback. Linha 320 no solo 31, direita taxi Fox Trot, controle solo 121, décima 1. Fox 121, 1, 3. 2, 1, 1, 8, décima 95, com bolsa. Obrigado. Ah, 320, pronto. 6320, boa tarde. Táxi de Alfa, repassando para Juliette. Alfa, repassando para Juliette, 6320. Torre Salvador, boa tarde, 1255, no Eastern, baixo outra volta. 1255, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Boa noite, 67, visual com o bang da companhia, sinal 0. Positivo. Pós passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista na 0. Pós passagem do mesmo, alinhe e mantenha 8 metros. Luna 255, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 1255. TAN 3283, decolado aos 33, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, obrigado, uma boa tarde, senhor. A 3360, Juliette, portão 62. Juliette, 62, portão 6282. O azul 4089 com 1901 na borda, 3 horas e 20 de autonomia, está na ponte segura. Motor 4089, táxi autorizado inicialmente até através do portão 07. Após a aeronave da Avianca ingressar na 62 e autorizado até o ponto de espera aqui na aeronave da TAM, o ajuste no 018, torre 118, direção 95, quando pronto. Azul 4089, prospect táxi até através do 07, aguardando o parqueamento da aeronave da Avianca 06, posso prospect número 2 até o ponto de espera da TAM. Da 190 e faz uma torre 198, desse mal nosso espaço, está aparecendo. Pushback, acionamento, passeio 2230. 3260, faz a aeronave da Azul de Guerra Retaguarda, está autorizada e chama o transfer táxi. Chamará, após Azul então. 3260, faz o portão meio, aguardando o batizado. Sim. Guardião 06, prossiga. Vamos para o senhor, boa tarde, 1255 na porta. 1255, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Para o táxi, tem 32 no meio, está com 143 a bordo, 3 horas de 13, alternando João Pessoa. 3216, ataque de direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18.95, o ajuste 018, mão voo. Gente via Índia, ponto de espera 1895, graças. Mantenha o hotel. Toma aqui o hotel e mantém o escuta. Deixa-me torre, 118, decimal 95, Olímpio 08. Vai chamar torre, 18, 97, ó. Golo 867, decolado aos 3720, 035, bom voo. Confirme a sequência, o 2135, 2035, controle. Ouvindo 2035? 19, 199-35. Sim, obrigado. Guardião, táxi até a Osco, chame na Osco. Confirme quem chamou o Salvador? Sim. O gol 1255 na próxima Juliette. Sim. Autorizado ingresso via Juliette, portão 04. Via Juliette do 04, gol 1255, graças. Passaram, deu travão, 2 horas, 08, mantém o ponto de espera, o tráfego no sequenciamento já passou o estranho. Guardião 06, autorizado táxi a baixa altura até a cabeceira 35, reporte para iniciar a decolagem. A ideal de saída com o Guardião é a Guardião 306, autorizado, decola a ótica, com a Nordeste, Hora Oeste. Ok, te considero, Guardião, aguarde a decolagem. Torre Salvador, até 32, no meio, pode esperar da 10 na sua escuta. Só 3216, frente do tráfego, mantém com a espera. Tô, boa tarde, é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, mantenha o setor de lado de frente e aguarde. Sente, está mantendo o setor com curva da esquerda, no seu escuta. A intenção, comandante, é 1 minuto no parte 3, posteriormente, irmão. Sim, a gente mantém o setor de lado. Já mantendo. Azul 2771, no solo, aos 39, livre à direita, e chame 211. Direita 211, azul 2771. 2 Salvador, Oceanem 141, final de 2 milhas e meia. Sente o Oceanem 141, informa o tráfego à esquerda, um helicóptero, 500 pés no setor norte, sem interferência na sua aproximação. Visto no zero livre, pouso autorizado, 190 graus, 089. Livre pouso, 141 na terra. Sente, dando 3144, mantém a aproximação, vai de autorização de pouso, 1018 no ajuste. 1018 agora. Sente, azul 4089, mantém o voto espera. O guardião confirmando, vai interceptar o litoral e seguir via litoral? Autorizado, decolada presente, pro noroeste. Ok, pro noroeste. Autorizado, guardião. Com pro noroeste, vento 180 graus, 089. Guardião, informação de tráfego, tem um esquilo. À direita, 700 pés, vertical de Lauro de Freitas. Com pro noroeste, não é tráfego, senhor. Do tráfego não vai interferir o barco também. O Mike Romeo Alfa, tráfego decolando agora com o Proda 35 helicóptero Alfa 050. Ciente, não terá devida. Oceané 6141, Solos 41, libere na Fox, chama 21, décima 1. Fox 219. São 3144, informação de tráfego, helicóptero à esquerda, decolou com proa noroeste, não interfere na sua aproximação, tráfego adicional, outro helicóptero mantém o setor nordeste, a 500 pés também não interfere. Aguarde a pista livre, está 3144. Está livre ponto na 10, está visual com o helicóptero à esquerda. Visto no zero livre, pouso autorizado, 180 graus, 089, está 3144. Livre pouso no zero, 3144. 6141, estou levando a pista. Sonia 6141, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05, de passagem ao ATR da Azul, vai iniciar o táxi do 43 com ponto zero. Alfa Juliette, 5, dando passagem ao ATR da Azul, 6141. Mike Rondon. Guardião 06, tráfego Robson 44, à sua esquerda. Posição de 10 horas, 3 milhas a 500 pés, visual? Sente do tráfego ainda não visual. Gente, curva à direita então com o Pro 360 para evitar o tráfego, chama o controle 1935. Vou lá direito para evitar o tráfego, controle 1935, Arnel 06. São 3, 2 no meio, autorizado ele MAT, pistola 0. Ele mantém, é 1 no 0, 3, 2 no meio. Olimpo 08, autorizado cruzamento, pistola 0, mantém na delta, chama 2 no 1. Bem, autorizado cruzamento, principal, está chamando a delta, 2 no 1, 2 no 0. São 3, 1 no 4, 4, solos 4, 3, libere Fox, chame 2 no 1, boa. 2-1-1-1-3-1-4-4. Mike Romeo Alfa, mantendo a estrada do coco. Gente, Mike Romeo Alfa, prossegue com proa da Taxiway Delta para pouso pairado na Delta. Mike Romeo Alfa, vento 190 graus, 089. Check. Salvador, 08 na Delta. 508, autorizar táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, no Ponto Espera Torre, 118, decimal 95, agente de altímetro 908. Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, Torre, 189, agente de altímetro 08, 908. Romeo Alfa, taxiway Delta, sua esquerda, prossiga na proa da pista 0 e a primeira taxiway à direita, na sua presente posição. Positivo, estou com a carta borda comandante, só estou aventando o sobrevoo da base. Desculpa, mas não queria sobrevoar a base. Ciente. Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, prossiga. Calma, milha da Enrimar, para cruzamento da final da 17, visual com Mike Romeo Alfa. Confirme o destino? Minha intenção é sobrevoo sobre Lauro de Freitas, setor norte do aeródromo. Gente, Mike Romeo Alfa agora controlando no aeródromo. Está autorizado sobrevoo sem interferência na final da 17, Mike Romeo Alfa, Mike Juliette Romeo na minha escuta. Se escuta permanente, sem interferir com as aproximações. Afirmo, e eixo de decolagem, tráfego agora da TAN alinhado para a rolagem, ok? Tá ciente, visual, Mike Juliette Romeo. Mike Romeo Alfa está autorizado a cruzar? Mike Romeo Alfa, chame 219. Solo é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, mantenha esse setor aguardando. Após a passagem do R2 da TAM, autorizado prosseguir direto para o pátio 3. Positivo. Estou autorizado para seguir a retaguarda do TAM? Afirmo, segue a retaguarda do R2 da TAM, por pátio 3. Obrigado, senhor. Meia decolagem autorizada, pista 0, vento 190 graus, 089, ajuste no 097 agora, 3216. Livre decolagem, 3216. Azul 4089 após o TAN, alinhar e manter pista 0. Na escuta, Mike Juliette Romeo. Qual é a posição? Perdi contato visual com sua aeronave. Vertical da estrada do Coco, Mike Juliette Romeo. Entre a torre e a cabeceira 28, Mike Juliette Romeo. Gente. Romeo Alfa, prossiga. A senhora tem nossa foto, está em negativo, ainda não possui. Confirme o horário do plano que você segue junto à sala IS. Tá para 1700, vou entrar em contato com a sala IS e quando possuirmos já chamo para a do Mike Romeo Alfa. Positivo, da agradeço. Azul 4089, tráfego à esquerda na vertical da estrada. estrada do Corpo, a estrada paralela à pista, sem interferência no seu eixo de decolagem. Decolagem autorizada, vento 190 graus, 089, azul 4089. Passou para 39, passou o contrato para a esquerda e a alta ali para debaixo. Passaria 22, 30. Alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém 22, 30. Salvador, boa tarde, o azul 2790, pode dar na sua escuta. Azul 2790, se a gente mantém, pode ver. Azul 4089, decola 250, 1935, bom voo. Muito boa, azul 4089, chama agora 1208. 1935. Ah, 1935, grava. Tráfego tipo helicóptero, através norte, não interfere no seu eixo de decolagem. Decolagem autorizada, pista 90, vento 90 graus, com 8 nós. De decolagem, o 2230. 1017 agora, no ajuste. 1017. Azul 2790, autorizado ali, mantém pista 90. Ali, mantenho, 2790. Sente, olhinho pro 08, mantenho, ponto de espera. Papapá, Mike, Romeu, Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador para enrimar, rumo norte, coordenação com a torre para decolar do 43 Gira. 500 pés, 0146 no transponder, vai permanecer na frequência da torre até o corte. Em 118 decimal 95. Que autorizado a decolar para nós, coordenação com a torre 58901 no 46 transponder, 6. Será a coordenação com o corpo, a torre instalador até o corte. É o Mike Romeu Alfa, confirme o POB? 01. 01 único no POB, só minha torre agora pronto para decolagem, o papapá Mike Romeu Alfa, o vento para sair aqui no 90 graus, o 909, ajuste altímetro no 097. Ok, Lima Quilo Bravo, Aguascopa. Então, Lima Quilo Bravo, prossiga. A guarda cópia está no 45 da Cordona 7. Gente, a guarda cópia. Bravo Salvador, Xena 6254, autorização Rio de Janeiro, informação uniforme, posição 104. Xena 6254, o senhor fez alguma DLA? Porque o seu plano acabou de vencer, o plano de 1537. Esperava que sim, vou falar com o nosso despachante aqui, obrigado. Gente, vem com a companhia e chame quando tiver alguma resposta. Tráfego Salvador. Boa tarde, Titan 3805, autorização Guarulhos, 340 com a Uniform. Titan 3805, aguarde cópia, Uniforme, informação em curso. Informação Uniforme aguardando, 3805. 510 no setor, Mike Juliette Romeu. Ciente, Romeu. Mike Juliette Romeu. Ciente. Roxane 6305, na escuta? Roxane 6305, na escuta? Passou em certo, contra embaixado, travado. Gente, tráfego ajustado, informa. Um helicóptero, através norte, a 500 pés, vertical da estrada, paralela à pista, não interfere no seu pouso. Vento 190 graus, com 10 nós. Deixa na 63 e no 5. É. 63 no 5, tem autorização de pouso? Afirmo, é autorizado o pouso, do helicóptero, o vento 190 com 10. Afirmativo, e ajuste agora 1017. Salvador, é o Gol 1964, boa tarde. Boa tarde, Gol 1964, tráfego já avistado, ajuste 10017, continue aguardando autorização de pouso, tráfego precede 1 Avianca, agora toca a pista 10. Vento Pacheco 1970 com 99, Gol 1964. 1964, mantém estabilizado, aguardando autorização. Quisito, e a rota do plano de voo? Decola da pista 17, curva direita, saída a após a avó Elefa, Elefa o Piló, após DCP Conquista. Nível 100, transponder 5023, controle Salvador, opera em 119 decimal 35. Afirmo, chame a torre, pressionamento, taxa de decolagem, vai passar no livro aqui no braço, com o pintel mesmo. Ciente, em 118 decimal, 95. Vai passar no livro aqui no braço, gente, é o altímetro no 0, no 7. Chame a 6, livrou. Chame a 6255, autorizar táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Vento 180 graus, 10 nós, informa o tráfego tipo helicóptero, à esquerda 500 pés, vertical da estrada paralela à pista, não interfere no seu eixo de aproximação. Passivo, autorizado, posto, pistão 10, ciente tráfego à esquerda, obrigado. O Olimpo 08, está avistando o Boeing da Gol na final? Após o pouso do Gol, autorizado ele aí, manter pistão 10, Olimpo 08. Após o pouso do Gol, a minha se mantém no Olimpo 08. Michael Romeo Alfa, proa sul, decolagem, reporte parada do solo no pátio 3, vento 90 graus, 109, Michael Romeo Alfa. Gente, reportará fora do solo, para o sul, Michael Romeo Alfa. Antes da tarde foi aquilo. Será, antes da tarde foi aquilo.